viola, vamos rogando em vão o seu regresso. Se soubesses como choro e como peço, para que nosso fracasso se transforme em progresso. Apesar de todo erro, espero ainda que a festa do adeus seja a festa da vida. Já perdi tantos amores, não notei diferença. Pensei que passava um século sem a sua presença, misturada entre as pedras preciosas do mundo. Com um simples olhar, a você não confundo. Tantos amores, não notei diferença. Pensei que passava um século sem a sua presença, misturada entre as pedras preciosas do mundo. Com um simples olhar, a você não confundo.